Namastê, irmãos e irmãs, amigos e amigas, ouvintes, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, aqui às 21 horas na Esotérica FM, trazendo para todos vocês estudos comentados dos melhores textos do esoterismo, do ocultismo, da teosofia e aspectos da espiritualidade humana. Mas como sempre, iniciamos esse programa trazendo para vocês o mantra da vida una, pronunciando este mantra que nos sintonizará com as energias dos mestres da grande fraternidade branca, a fraternidade dos mestres da sabedoria e da compaixão, que guiam a humanidade rumo a um futuro mais espiritualizado, uma civilização mais harmonizada. Então vamos nos interiorizar, vamos tranquilizar o nosso corpo material, relaxando a nossa musculatura, buscando uma posição tranquila e também apaziguando a nossa respiração. Respirando lenta e profundamente, vamos procurar fechar os nossos olhos e entrar em contato com aquela luz que brilha no centro dos nossos corações, e procurando realizar, internalizar e compreender o sentido destas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. Assim seja, meus amigos e amigas ouvintes que estão sintonizados aqui na Esotérica FM e também na página da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade, que vocês acessam em www.levir.com.br, e aqui o braço artístico da Loja Esotérica Virtual. A Esotérica FM está 24 horas por dia no ar, trazendo para vocês o melhor da música, a música da nova era, a música que ajuda a relaxar o nosso corpo, que tira o estresse do nosso cotidiano e assim auxilia a elevar a nossa alma, o nosso espírito, até a sua verdadeira essência. E o programa Lux Esotérica continua a sua saga, meus amigos e minhas amigas ouvintes. Agradecemos a sua audiência, o seu prestígio. Estamos estudando nesta série o livro O Caibalion, que é subtitulado O Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia. Livro esse que comemorou 100 anos da sua publicação no ano de 2008. Mas antes de nós darmos prosseguimento no dia de hoje aqui à leitura e aos comentários do Caibalion, gostaríamos de convidar a todos vocês, amigos e amigas ouvintes, para o seminário A Gnose Cristã, que acontecerá nos dias 31 de outubro e dia 1 e 2 de novembro, o feriado prolongado de finados, na Fundação Centro Teosófico Raja, em Itapecerica da Serra. O seminário A Gnose Cristã terá vários estudos de cristianismo esotérico, amigos e amigas, estudando em várias conferências de forma sintética os livros O Cristianismo Esotérico, de Annie Besant, O Credo Cristão, A Ciência dos Sacramentos e também outros livros de Leadbeater, como a Gnose Cristã e também o livro A Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada, de Geoffrey Hodgson. Todos esses livros serão abordados nas conferências que serão proferidas lá durante os 3 dias do seminário, lá nas aprazíveis instalações do Centro Raja, que fica ali na estrada de Tapecerica, mediações do quilômetro 27, né, número 11.200 e pouco, ali a cerca de 500 metros da divisa do município de São Paulo com Itapecerica da Serra. E vocês são nossos convidados, amigos, para estarem lá conosco os 3 dias, com a diária completa, pensão completa, tudo por R$ 60,00, a diária, 5 refeições durante o dia e mais a participação no seminário. Nos 3 dias, R$ 180,00 será o valor total desse seminário. E se você quiser ir lá à Fundação Centro Raja assistir apenas às palestras durante o dia, a taxa é de apenas R$ 30,00 com o almoço incluso. Então não deixem de acessar, caros amigos e amigas, o site da Fundação Centro Teosófico Raja, é www.centroraja.org.br, www.centroraja.org.br. E se você quiser estar conosco lá durante esses 3 dias, curtindo todas as amplas instalações do Centro Raja, que tem sala de palestra, sala de vídeo, sala de meditação, uma biblioteca maravilhosa com mais de 5 mil volumes de ocultismo e instalações lá para até 40 pessoas, se inscrevam no site do Centro Raja, amigos, e venham participar conosco desse seminário, que será uma oportunidade única de nós aprofundarmos aí os estudos sobre o cristianismo esotérico. E vamos então, meus amigos e amigas, ouvintes que estão conectados conosco nesta sexta-feira, continuar aqui os nossos comentários sobre o texto do Caibalion. E chegamos ao 4º capítulo desse livro, que tem como título O Todo. E a frase de sabedoria do Caibalion sobre o todo é a seguinte: sob as aparências do universo, do tempo, do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. Assim diz o Caibalion. E prossegue o texto: a substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores, a essência, a realidade essencial, a coisa em si mesma, etc. Substancial é aquilo que existe realmente, que é o elemento essencial, que é real. A realidade é o estado real, verdadeiro, permanente, duradouro, atual, de um ente. Debaixo e dentro de todas as aparências ou manifestações exteriores, sempre houve uma realidade substancial. Esta é a lei. O homem, considerando o universo, de que é simplesmente uma partícula, observa que tudo se transforma em matéria, em forças e em estados mentais. Ele conhece que nada é real, mas que, pelo contrário, tudo é móvel e condicional. Nada está parado. Tudo nasce, cresce e morre. No momento em que uma coisa chega a seu auge, logo começa a declinar. A lei do ritmo está em constante ação. Não há realidade, qualidade duradoura, fixidez ou substancialidade em qualquer coisa que seja. Nada é permanente. Tudo se transforma. O homem que observa as leis do universo vê que todas as coisas evoluem de outras coisas e resolve-se em outras. Vê uma constante ação e reação, um fluxo e refluxo, uma criação e destruição, o nascimento, crescimento e a morte. Nada é permanente. Tudo se transforma. Se esse homem for um pensador ativo, ele realizará todas essas coisas mutáveis que serão, contudo, aparências ou manifestações exteriores da mesma força oculta, da mesma realidade substancial. Todos os pensadores de todos os países e todas as épocas compreenderam a necessidade de ser admitida a existência desta realidade substancial. Todas as filosofias dignas deste nome acham-se baseadas nesta opinião. Os homens deram a esta realidade substancial muitas denominações. Muitos designaram-na sob o termo divindade, né? Deus, sob diversos títulos. Outros chamaram-na a eterna e infinita energia. Outros ainda deram-lhe simplesmente o nome de matéria, mas todos reconheceram a sua existência. Isto é evidente por si mesmo, não é necessário argumentos. E nestas lições seguiremos o exemplo de muitos grandes pensadores antigos e modernos, os mestres hermetistas, e designaremos esta força oculta, esta realidade substancial, sobre o nome de O Todo, termo que consideramos como o mais compreensível dos diversos termos empregados pelo homem para designar aquele que excede todos os nomes e todos os termos. Aceitamos e ensinamos as ideias dos grandes pensadores herméticos de todos os tempos, assim como as destas almas iluminadas, que galgaram elevados planos de existência e que afirmam a natureza íntima de todo ser incognoscível. Isto é assim porque ninguém pode compreender pelo próprio todo a natureza e a existência íntima dele. Então, meus amigos, o texto do Caibalion nos traz realmente um assunto nesta noite de sexta-feira, realmente um assunto extremamente transcendental, que é exatamente a existência de uma realidade última, uma realidade que está por trás de todas as aparências, de toda a mutabilidade das coisas que estão ao nosso redor, das forças e toda o aparente caos de tudo que está à nossa volta. Tudo deve ter uma base, tudo deve ter uma razão, tudo deve ter uma substância primordial que os hermetistas chamam de O Todo. Mas aí nós gostaríamos de introduzir também nesses comentários, né, um comentário que vai estender um pouco esse conhecimento, porque nós sabemos que a ciência tem progredido demasiadamente nos últimos tempos, meus amigos, principalmente naqueles domínios das investigações, tanto no campo macroscópico, né, naquilo que é conhecido como a ciência da astronomia, que hoje não investiga mais no campo simplesmente visível, né? A astronomia hoje ela está investigando o universo em campos que são invisíveis para os nossos sentidos, quer seja no campo das radiações eletromagnéticas de altíssimas frequências, né? Como também das baixas frequências. Todas são frequências que estão fora do espectro da nossa percepção. Então a astronomia hoje investiga o universo com equipamentos que ultrapassam a percepção comum do ser humano. E também nós temos que comentar que a astronomia expandiu a percepção do universo, do seu tamanho, para uma noção que jamais houve na história da humanidade, meus amigos. Porque só apenas a nossa galáxia, que esse conceito de galáxia, ele surgiu apenas na década de 20 do século passado. Então, posteriormente aqui à publicação do Caibalion, né, não se sabia que as estrelas se aglomeravam nesses gigantescos ajuntamentos de estrelas que têm os mais diversos formatos, mas que o mais comum é essa forma de elipse, né, de grande arco, onde nessa elipse cósmica se juntam milhões e milhões de estrelas, meus amigos. A estimativa é que na nossa galáxia, denominada a Via Láctea, né, segundo a classificação que os gregos, né, fizeram, praticamente uma classificação bastante romântica, nós podemos dizer assim, né, porque a Via Láctea quer dizer o caminho de leite, o caminho leitoso, né, devido à cor esbranquiçada que se vê no céu, né? E o termo galáxia quer dizer flocos de leite, né? Vocês vejam bem como que os antigos tinham uma visão assim bastante simplória, né? E trazendo sempre esses exemplos dos elementos naturais, né? Mas a astronomia cresceu tanto o seu conhecimento que ela nos indica que a nossa galáxia se estende para mais de 200 mil anos-luz. Né? O ano-luz é a distância percorrida pela luz no período de um ano. Né? Então vocês imaginem a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, né? Praticamente a distância na Terra, na Lua. Imaginam essa velocidade durante um ano. Então, a nossa galáxia, de uma ponta à outra, ela tem 200 mil desses anos-luz de tamanho e estão abrigadas na nossa atual galáxia. Muitos e muitos milhões de estrelas, realmente um número que hoje nós chamamos de número astronômico, mas realmente é exatamente isso, é um número gigantesco. Mas o outro caminho que a ciência toma para investigar a matéria é naquele campo microscópico, ou seja, no microcosmo, no campo das subpartículas também. O século passado viu um crescimento vertiginoso do conhecimento sobre a estrutura atômica e ainda continua investigando. Já são conhecidas hoje mais de 200 tipos de subpartículas que existem dentro dos átomos, né? E se nós fôssemos tomar as obras ocultas, né, como a química oculta que escreveu Leadbeater ou outras investigações clarividentes, ainda faltam milhões e milhões de partículas a serem descobertas, porque aquilo que nós chamamos de átomo, né, que os gregos também romanticamente, né, sem nenhum instrumento para investigar essa realidade, eles chamavam esse núcleo indivisível, né, que eles chamavam átomo, o primeiro bloco da matéria, eles julgavam, né, que ele era indivisível, daí o nome átomo, né, que quer dizer não divisível. Mas a ciência comprova que não só esse átomo é divisível, como ele é uma coisa muito diferente do que nós imaginamos. Na verdade, o átomo, como a ciência o entende hoje, ele é, na verdade, um centro de energia onde há infinitas possibilidades da existência, da localização dessas subpartículas, né? Na verdade, um átomo hoje, ele é muito menos um bloco, uma partícula, e muito mais uma nuvem de probabilidades, né? Porque se descobriu exatamente um universo ali dentro daquele pequeno átomo que é regido por leis que dificilmente se coadunam com as mesmas leis que nós temos aqui no mundo macroscópico. Então, meus amigos, e aí ainda faltou dizer lá a investigação do Leadbeater, ele mencionava que um único átomo de hidrogênio, que seria a partícula mais simples, ela é composta por milhões e milhões de subpartículas que estão ali convergindo, estão circulando dentro de uma estrutura que mais parece com um pequeno coração, né? Tendo ali uma série de linhas de correntes energéticas, e existiria sim o átomo fundamental, aquilo que os ocultistas orientais chamam de Anu, né? O Anu realmente existiria, mas ele é uma coisa muito mais abstrata do que aquilo que nós compreendemos hoje, né? Segundo a descrição de Leadbeater, o Anu, ou o átomo fundamental, ele seria, né, apenas a curvatura do espaço sobre si mesmo, e aí forma esta pequeníssima subpartícula. E essas partículas que a ciência conhece hoje, na verdade, são constituídas por dezenas de milhares, quiçá milhões, dessas partículas primordiais ou anus. Na verdade, a nossa ciência ainda está trabalhando com blocos grandes ainda de substância, e daí que nós ficamos, né, na mesma situação que tanto cientistas quanto filósofos têm, né, de saber exatamente qual é que é a verdadeira base do universo, né? Porque quando o Caibalion fala do todo, né, ou da substância primordial, nós temos que ver exatamente, esse é o comentário que eu quero adicionar a esse conhecimento do Caibalion, nós temos duas instâncias, né? A instância cósmica, que abrange realmente a totalidade de tudo que existe no universo, todas as galáxias, as miríades e miríades de estrelas, todos os sistemas solares, os seus planetas e toda a matéria que existe nesses planetas. Este é um campo que nós devemos considerar. E o outro campo que nós devemos considerar é o nosso sistema solar, né? Então, seria a mesma coisa nós imaginarmos o universo com todas as suas galáxias como sendo a integralidade, a totalidade do corpo do universo. Enquanto que o nosso sistema solar é uma célula deste corpo e precisa ser analisado de uma maneira específica, porque realmente nós vivemos dentro dessa célula cósmica, nós não vivemos, né? É óbvio que nós estamos inseridos no universo, mas é como a questão da federação dos municípios e da União, né? Nós vivemos no país, mas na verdade nós moramos em um município, né? E muitas vezes a União cria regras, cria leis que não ajudam em nada a evolução do município. E no universo é a mesma coisa, né? Ou seja, esse universo tão grande, tão enorme que existe por aí, nós estamos inseridos nele, mas 99,99% das energias que nós recebemos, elas são geradas no sistema solar, e nós realmente temos que considerá-lo como a nossa casa cósmica, né? Então, se nós tomarmos como base outra fonte do conhecimento esotérico, do conhecimento oculto, e que foi revelada pelos mesmos mestres que estiveram em contato com os grandes sábios do Egito, dos hermetistas, né? É a mesma fraternidade branca que organizou todo o sistema de evolução egípcia. Esses mestres transmitiram a Helena Petrovna Blavatsky conceitos sobre esta natureza, né, maior do universo e também do sistema solar. Então, com relação ao universo, meus amigos, e a sua totalidade, né, a sua origem, a sua existência é realmente algo que está fora da nossa compreensão. É o universo como um todo, ele tem a sua origem, né, numa causa sem causa, né, e ele é apenas uma parte de uma sucessão gigantesca, inumerável, de sucessões de universos que vieram a existir, né? Então existe para o universo como um todo uma causa sem causa, uma raiz sem raiz, a qual, no entanto, nós estamos ligadas a ela. E cada alma humana, cada espírito humano é, por assim dizer, uma fração e está ligada a esta super alma universal, né? E aí nós podemos dar o nome que nós quisermos a esta super alma universal. Podemos chamá-la de Deus, podemos chamá-la da divindade, do Uno, né, do todo, como dizem os hermetistas. Mas tudo que nós falarmos sobre este todo, na verdade, será a sua negação, porque ele escapa totalmente a compreensão da nossa mente. Os nossos argumentos realmente não atingem a compreensão integral do que esse todo vem a ser, né? Ou seja, Deus como a coletividade e a origem do universo, realmente ele é incompreensível para a nossa mente. Mas, voltando aqui para a nossa região do universo, que é o sistema solar, então os antigos falavam exatamente dessa dicotomia entre universal e local, e justamente nessa dicotomia está realmente algo que nos atinge, porque daquela superalma universal promanam inteligências cósmicas, né? Promanam seres, promanam almas, né, no nível cósmico. E aí surge a outra figura com a qual nós estamos muito mais relacionados, que é, na verdade, a figura do Deus Criador, né, ou aquilo que os antigos, né, cabalistas ou os antigos pensadores do oculto chamavam de Demiurgo, né? O Demiurgo, ou aquilo que é, dentro da filosofia esotérica, o Deus Criador, ou o que os hindus chamam de Brahma, né? Ou seja, o Deus que cria, o Deus que emana diretamente a natureza. Existe no nosso sistema solar esta figura, um Deus que está relacionado diretamente com a nossa existência enquanto corpos materiais, enquanto almas e enquanto espíritos. Nós estamos ligados a uma divindade do sistema solar, que é o seu criador, o seu emanador e é o seu sustentador. Então, esse é realmente o grande conhecimento que o ocultismo traz sobre esse tema, porque muitas vezes as pessoas confundem esses dois níveis, né, e realmente não conhecem a existência desse nível do Demiurgo, né, ou aquilo que os hindus chamam de Ishvara, né, ou seja, o Deus Criador, que não é o Parabrahman, né, como os hindus também falam, universal, mas é o Brahma local, aquele que cria a nossa realidade. Ou aquilo que os gnósticos cristãos e os gregos chamavam de Logos, ou seja, o verbo criativo, aquele que realmente dá origem por emanação de si mesmo. Ele emana uma realidade que é o nosso sistema solar, que é toda a energia que nele circula e que são as miríades e miríades de seres que existem no nosso sistema solar, estão ligados diretamente à divindade solar, ao Demiurgo, a Ishvara, a Brahma, né? Mas nós temos que compreender que tudo isso é apenas uma célula, né, dentro dessa infinitude, né, das 200 bilhões de estrelas que existem apenas na nossa galáxia. O nosso sistema solar é apenas um núcleo, uma célula desse todo. Mas como disse São Paulo, né, muito sabiamente, quando comentou sobre a natureza de Deus, dentro dessa célula, nós existimos, nós nos movemos e nós temos o nosso ser. Ou seja, é aqui que nós existimos. E Blavatsky, quando ela vai discorrer na doutrina secreta sobre o universo, né? E hoje em dia, quando a gente fala universo, a gente imagina todas as galáxias, todas as estrelas, ela faz uma advertência, né? Que os comentários da doutrina secreta se referem exatamente apenas ao nosso sistema de mundos, ou seja, ao nosso sistema solar. Os comentários da doutrina secreta e também a filosofia hermética não tratam do universo como um todo, dessa causa sem causa que é realmente o Deus universal, mas sim trata da existência das forças dentro do nosso sistema. E é muito importante ter isso em mente, né? Porque realmente nós podemos nos perder dentro desse estudo em considerações metafísicas, né, que realmente não levam a nada, né? Porque nós entramos naqueles pensamentos circulares, né, perguntando o que que nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, se foi Deus ou se foi o espírito humano, se o nosso espírito vem ou não vem de Deus, se ele vem de uma coisa cósmica. Há uma série de raciocínios aí que, na verdade, só servem para enganar o nosso espírito e nos levar ao erro, meus amigos. Então, é necessário muita atenção, e Blavatsky, na doutrina secreta, faz uma advertência clara que nem mesmo os grandes Dayan Chohans, os arcanjos, nem mesmo os maiores entre os mestres, os iluminados do nosso planeta ou do nosso sistema, jamais penetraram conhecimentos acerca dos outros mundos, das outras estrelas, ou sabe alguma coisa que acontece nessas outras estrelas. Então, para todos os efeitos, nós estamos circunscritos a um anel não passarás, a um círculo que não é apenas imaginário, mas é um círculo energético, uma célula energética universal, que é o sistema solar, e é aqui que nós vamos evoluir, dentro desse planeta, dentro desse sistema solar, até que cada um de nós se torne seres cósmicos, seres capazes de sair fora desse sistema solar conscientemente. E não vai ser com foguete, não vai ser com naves, mas nós vamos sair daqui com a nossa própria, com os nossos próprios corpos, com as nossas próprias energias, meus amigos. Então, nós vamos no segundo bloco comentar mais sobre isso, porque é muito interessante esse conhecimento, porque quando nós estamos falando do sistema solar, do Logos, do Criador do sistema solar, aí sim nós estamos falando daquele Deus a que menciona a religião, aquele Deus a quem nós podemos dirigir o nosso pensamento, aquele que tem relação direta conosco, porque ele nos emanou, nós somos parte dele, e o Pai que nos emanou está dentro de nós e nós estamos dentro dele. Há uma estreita relação energética entre esses dois, e aí realmente permite com que nós usemos essa relação para para a nossa evolução, para o nosso progresso. Mas, amigos e amigas ouvintes do programa Lux Esotérica, é chegada a hora de nós fazermos um intervalo. Vocês vão ficar com um convite para se associarem na loja esotérica virtual, para apoiarem aqui materialmente esse nosso trabalho, a página da loja esotérica virtual, o trabalho aqui da loja da Rádio Esotérica FM, que está no ar, tanto a página da loja esotérica virtual quanto a Rádio Esotérica FM existem para melhorar, para contribuir com a qualidade de vida de vocês, amigos, e precisam do seu apoio, do seu patrocínio. E relembramos a todos que, não só aqueles que estamos ouvindo ao vivo nesse instante, mas a todos aqueles que também nos acompanham nas gravações dos programas da série Lux Esotérica, que esses programas estão sendo gravados, estão disponíveis no site da loja Esotérica Virtual e aqui no site da rádio. E já está à disposição para vocês adquirirem a primeira série de programas que nós fizemos, que tratou do lado oculto das coisas. São 26 programas que agora vocês podem adquirir no formato MP3 em um CD-ROM. Cliquem aí em Lux Esotérica no menu e vejam aí os programas. E se vocês quiserem nos apoiar, adquiram, amigos, porque nós precisamos do seu apoio para continuarmos aqui esse trabalho. Vamos a um intervalo e voltamos a seguir ao vivo aqui com o programa Lux Esotérica. E voltamos, amigos e amigas, ouvintes do programa Lux Esotérica ao vivo, continuando aqui os nossos comentários, a leitura e os comentários aqui do texto do Caibalion, que é o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. E o texto aqui do Caibalion tem mais comentários sobre o todo, né? Mas temos que verificar, amigos, que este todo que vai ser comentado é exatamente a natureza do demiurgo, daquele que emana toda a vida, todos os seres, todos os planos de existência dentro do nosso sistema solar. Porque nós temos uma relação direta com ele, e vocês vão perceber que esses comentários transcendentais, eles não podem ser lançados justamente na esfera última do universo como um todo, porque isso não faria sentido nenhum comentário sobre essa esfera. Mas o Caibalion aqui prossegue no seu texto dizendo o seguinte: aquele que é a verdade fundamental, a realidade substancial, está fora de uma verdadeira denominação, mas o sábio chama-o o todo. Na sua essência, o todo é incognoscível, ou seja, é incompreensível para a nossa mente. A razão humana, cujos testemunhos devemos aceitar ao raciocinar sobre alguma coisa, nos diz o seguinte a respeito do todo, mas sem pretender levantar o véu do incognoscível. Então nós temos aqui três assertivas sobre a natureza do demiurgo do nosso sistema solar, daquilo que a filosofia hermética chama do todo. Primeiro, o todo é tudo o que é real. Nada pode existir fora do todo, porque do contrário, o todo não seria mais o todo. E prossegue aqui o segundo aforismo: o todo é infinito, porque não há quem defina, restrinja e limite o todo. É infinito no tempo ou eterno. Existiu sempre, sem cessar, porque nada há que o pudesse criar. E se ele não tivesse existido, não poderia existir agora. Existirá perpetuamente, porque não há quem o destrua. E ele não pode deixar de existir, porque aquilo que é alguma coisa não pode ficar sendo o nada. É infinito no espaço e está em toda parte, porque não há lugar fora do todo. É contínuo no espaço sem cessação, separação ou interrupção, porque nada há que separe, divida ou interrompa sua continuidade, e nada há para encher lacunas. É infinito ou absoluto em poder, porque não há nada para limitá-lo, restringi-lo ou condicioná-lo. Não está sujeito a nenhum outro poder, porque não há outro poder. E o terceiro aforisma é o seguinte: o todo é imutável, ou não está sujeito a ser mudado na sua natureza real. Nada há que possa operar mudanças nele, nada há em que possa ser mudado, nem nada que tenha sido mudado. Não pode ser aumentado nem diminuído, nem ficar maior ou menor, seja qual for o motivo. Ele sempre foi e sempre será tal como é agora, o todo. Nada houve, nada há e nada haverá em que ele possa ser mudado. E continua o texto aqui do Caibalion. O todo, sendo infinito, absoluto, eterno e imutável, segue-se nesse raciocínio que tudo o que é finito, passageiro, condicionado, imutável, não é o todo. E como não há nada real fora do todo, todas as coisas finitas não são verdadeiramente reais. Não deveis ficar admirados e espantados das nossas palavras. Não queremos levar-vos a uma concepção fundada sobre a parte inferior da filosofia hermética. Há uma reconciliação para o aparente estado contraditório atual deste assunto. Tende paciência, que nós trataremos desse assunto a seu tempo. Vemos ao redor de nós que aquilo que se chama matéria constitui o princípio de todas as formas. É o todo simplesmente a matéria? Esta é uma pergunta. Absolutamente não, é a resposta. A matéria não pode manifestar a vida ou a mente. E como a vida e a mente são manifestações no universo, porque nada é superior à sua própria origem, nada se manifesta como efeito que não esteja na causa. Nada evolui como consequente que não tenha involuído como antecedente. Quando a ciência moderna nos diz que não há realmente outra coisa senão a matéria, devemos saber que aquilo que ela chama matéria é simplesmente uma energia ou força interrompida, isto é, uma energia ou força com poucos graus de vibração. E disse um recente escritor: a matéria obscureceu-se no mistério. Mesmo a ciência materialista já abandonou a teoria da matéria e agora se apoia sobre a base da energia. Então, o todo é simplesmente energia ou força? Mais outra pergunta, né? Não é energia ou força como os materialistas empregam esses termos, porque a energia e força deles são coisas cegas e mecânicas, privadas da vida ou da mente. A vida ou a mente não pode evoluir da energia ou força cega, pela razão dada acima, que nada é superior à sua própria origem, nada evolui que não tenha involuído, nada se manifesta como efeito que não tenha a sua causa. E assim, o todo não pode ser simplesmente energia ou força, porque se assim fosse, não teriam existência a vida e a mente. E nós sabemos muito bem que elas existem, porque somos nós mesmos os que temos vida e que empregamos a mente para considerar essa questão, assim como os que pretendem que a energia ou força é tudo. Q. que é, pois, que sabemos existir no universo que é superior à matéria ou à energia? É a vida e a mente. A vida e a mente em todos os seus diversos graus de desenvolvimento. Então perguntais: quereis dizer que o todo é vida e mente? Sim e não, é a nossa resposta. Se entendeis a vida e a mente como nós, pobres mortais, conhecêmo-las, diremos: não, o todo não é isto. Mas que natureza de vida e de mente quereis significar? Direis vós. A resposta é: a mente vivente, muito acima do que os mortais conhecem por essas palavras, como a vida e a mente são superiores às forças mecânicas ou à matéria. A infinita mente é muito superior em comparação à vida e à mente finita. Queremos exprimir o que as almas iluminadas significam ao pronunciarem reverentemente a palavra Espírito. O todo é infinitamente vivente. O iluminado chama Espírito. E aqui termina este quarto capítulo do livro O Caibalion, meus amigos, tratando realmente do assunto mais transcendental realmente que existe, que é a natureza do todo, a natureza do uno e a natureza de Deus. Porque nós que temos aqui os nossos pequenos e insignificantes corpos, né, nós somos praticamente, meus amigos, verdadeiras bactérias nesse nosso sistema solar. Nós damos uma grande importância para a nossa existência, nós imaginamos que nós somos também unos, que nós temos aí uma importância. Muitas pessoas acham que são a coisa mais importante do mundo, do universo, né? São, e temos também filósofos, pessoas de grande poder mental, que tem esse pensamento antropocêntrico, que acham que o ser humano é realmente o centro de tudo que existe, o centro de todas as coisas. E isso realmente é uma grande ignorância, meus amigos. Na verdade, o centro de tudo que acontece nesse sistema solar, o todo é a figura de Deus. Deus realmente é o todo, ele emana esse nosso universo, ele o mantém existindo com o seu pensamento, e tudo que está acontecendo nesse nosso sistema solar nesse instante é devido aos pensamentos divinos que primeiramente tiveram o seu início. Jamais nós, seres humanos, ou seres inferiores a nós nesse sistema solar, ou superiores a nós, jamais poderá criar alguma coisa que estivesse fora da mente divina, meus amigos. A mente divina é a causa de tudo. Nós, na verdade, somos apenas copiadores. Nós estamos aqui emulando, copiando as energias e as ideias cósmicas. E nós, seres humanos, que temos essa característica do Ahankara, né, como diriam os hindus, essa característica do eu separado, né, nós ficamos até perdidos no universo, imaginando qual é a nossa função no universo. Por exemplo, seres que estão aqui no nosso sistema solar existindo conosco, que são os anjos, eles não têm essa ilusão, essa ignorância que nós temos, meus amigos. Os anjos têm muito claramente que a nossa existência tem um objetivo, que é desenvolver os planos divinos nesse sistema. Nós teríamos que nos sintonizar com a mente divina e penetrar a mente divina para sentirmos, nem que fosse a borda das vestes da mente divina, e percebermos quais são os pensamentos, quais são os projetos, quais são as belezas, as criações que Deus realmente gostaria dentro da sua mente que viessem a existir aqui no mundo objetivo. Os arcanjos, os anjos, os espíritos da natureza estão dioturnamente trabalhando nesse sentido. E a diferença que existe entre os anjos e o ser humano é que nós nos fechamos em nós mesmos, nós imaginamos que nós somos eu separados e, principalmente, nós imaginamos que nós estamos separados de Deus, né? Ao contrário do que a alegoria bíblica diz, de que o homem, né, foi expulso do jardim do Éden, né? Na verdade, diariamente, quem expulsa Deus do jardim do Éden somos nós, meus amigos. Porque nós é que deixamos Deus de fora da nossa vida. E quando eu digo Deus aqui, é a espiritualidade, é a energia do nosso espírito. Porque essa chispa divina que brilha dentro de nós é o próprio Deus. É Deus. Deus está já conosco aqui, agora, mas num ciclo de 24 horas, meus amigos. Em quantos momentos nós lembramos que nós somos divinos? Em quantos momentos nós lembramos que nós estamos unidos a Deus? Na verdade, nós passamos o dia todo preocupado com as mais, né, irrelevantes picuinhas das coisas práticas da vida, né? E muitas vezes ficamos nervosos, estressados, né? Saímos chutando aí os baldes aí pelas esquinas. Às vezes agredimos até as pessoas, agredimos os nossos familiares, quer seja física ou verbalmente, porque nós ficamos totalmente apegados e identificados com os objetos finitos e ilusórios da matéria, porque nós queremos defender aquilo que nós conseguimos pegar, a juntar para nós nessa vida, né? Os nossos bens, os nossos pertences. Então nós ficamos cuidando das nossas coisas, nós queremos mantê-las todas para nós. E se alguém vem e encosta em alguma coisa que a gente acha que é nosso, ou que fala alguma coisa que nós não gostamos, porque o maior dos apegos que nós temos é com relação à nossa autoimagem, meus amigos. Isso é que é realmente o duro, porque nós usamos a nossa mente não só para nos apegar aos objetos externos, mas nós nos apegamos ao próprio conceito que nós temos de nós mesmos. Nós imaginamos que nós temos uma importância no universo e que nós estamos mandando em algum pedaço, que nós mandamos na nossa casa, que nós mandamos na nossa firma, que nós participamos das decisões no governo ou em alguma organização, que nós estamos fazendo acontecer. E isso realmente é uma ignorância, é uma ilusão completa e total, meus amigos. Tudo isso que nós estamos comentando aqui não existe. O que existe nesse sistema é a mente de Deus, que está querendo que esse universo tenha uma determinada evolução, que ele alcance um nível de aperfeiçoamento e que todos os seres que estão nesse sistema solar tenham consciência desse plano, meus amigos. O sistema é de Deus, nós estamos dentro desse sistema, então nós precisamos colaborar com ele, nós precisamos nos sintonizar com eles. E aí, se vocês fizerem as suas meditações, se vocês conseguirem sintonizar o plano de Deus, que é a evolução de todos os seres, de todas as coisas, em direção à beleza, à harmonia, à espiritualidade, à fraternidade, vocês vão descobrir uma coisa, vocês vão descobrir um valor, uma coisa que tem tanto valor que vocês jamais puderam avaliar o valor que isso tem. Porque a mente divina é a fonte de toda a felicidade, é a fonte de toda a satisfação, meus amigos. Todas as outras satisfações são ilusórias comparadas com aquela que os anjos, os arcanjos e também os mestres de sabedoria conseguem quando eles conectam a sua mente com a mente divina e quando eles percebem que essa mente que nós imaginamos que é nossa, na verdade é apenas um alvéolo, é apenas uma célula que nós fazemos uma parede na mente divina e chamamos esse compartimento de nossa mente, de nossa memória. Então, nesse nosso universo, nesse nosso sistema solar, meus amigos, há uma fonte substancial de poder, de beleza, de sabedoria, e que é realmente o que está por trás de tudo, que é isso que os hermetistas chamam de o todo. E ele é tão primordial, tão, né, é substancial, que muitos ocultistas medievais, né, cunharam um termo que muitos dos nossos amigos aqui que estão nos ouvindo devem conhecer, que é uma frase latina, né, que as suas iniciais das palavras, né, são colocadas como vitriol, né? O vitriol é uma frase latina que quer dizer o seguinte: visita o interior da terra e modificando-te encontrarás a pedra oculta. Visita o interior da terra e modificando-te encontrarás a pedra oculta. Porque dentro de cada um de nós existe, meus amigos e minhas amigas, esse contato com a divindade. Mas nós precisamos visitar o nosso interior, precisamos restringir em alguns momentos da nossa vida esse nosso apego com os objetos externos, porque se a nossa felicidade, se a nossa satisfação for depender de objetos, de pessoas, de coisas, de situações, de governos, né, de políticas, vocês e eu e todo mundo jamais seremos pessoas felizes ou jamais seremos pessoas satisfeitas, porque essas coisas do mundo, elas são finitas, elas estão sendo criadas e destruídas, modificadas, elas não são permanentes. A única coisa permanente é essa pedra oculta, e os antigos usavam o termo pedra, a rocha, né? Porque é a substância mais dura, a substância mais fixa que nós vemos no plano material é a rocha. E o nosso próprio esqueleto é uma rocha que nós não enxergamos. Mas além do esqueleto, além da pedra do nosso corpo, existe algo maior, meus amigos, que é a nossa chispa divina que está brilhando nesse momento nos nossos corações, e é ali e somente ali que pode emanar uma felicidade perene, uma satisfação que não pode ser vencida, uma satisfação que não causa em hipótese alguma frustração, porque ali é a fonte de tudo, é a fonte que está conectada com o todo, com o tudo, com Deus, com a divindade. Temos que buscar, como diz aquela frase latina do vitriol, visitar o interior da terra, que é olhar para dentro de nós mesmos e encontrar essa pedra branca, essa maravilhosa luz esotérica que está dentro de nós, amigos. Porque o mundo que está lá fora é um mundo impermanente, um mundo que está se destruindo, está se recriando, mas sempre gerando novas ilusões, gerando novas satisfações, e ilusões levam a desilusões, e a pessoa, na mesma hora que está satisfeita, quando cessa, quando se destrói aquela fonte de prazer, ela então se frustra E vocês têm que entender que há um mecanismo extremamente primitivo dentro do ser humano, que quando ele é frustrado, o ser humano fica violento. Basta você tirar um pirulito da boca da criança que ela começa a chorar. Ela não vai ficar pensando, filosofando, né, no que está acontecendo. E infelizmente nós reagimos assim também, meus amigos. Muitas vezes tiram o pirulito da nossa boca e nós ficamos chorando. E o que é pior, às vezes tiram, né, a mamadeira da nossa boca e nós vamos dar cacetada em outras pessoas. Nós saímos por aí xingando, vituperando contra os outros, amaldiçoando, xingando, fazendo as coisas mais horríveis, porque nós estamos frustrados, né? As nossas expectativas do prazer, da satisfação com relação aos objetos, quando elas são frustradas, nós decaímos. Então nós encerramos esse programa de hoje, meus amigos, com estas palavras, para que vocês reflitam sobre isso que nós falamos, a existência dessa consciência magnânima que existe no nosso sistema solar, que está muitos e muitos graus acima da nossa consciência e que nós não podemos percebê-la diretamente, mas ela é a fonte de tudo, é a fonte da verdadeira luz que brilha em nós. Reflitam sobre isso, sobre esse apego, sobre essa nossa ligação ilusória com a matéria, meus amigos, porque a partir da semana que vem nós vamos entrar aqui no Caibalion, na prática, destrinchando as leis herméticas, e com certeza vocês vão descobrir muitas formas práticas, justamente maneiras de se desapegar desse mundo ilusório que nos cerca, que muitas vezes nos limita e que nos traz tantos problemas, tantas tristezas e tantas insatisfações, amigos. Mas, ao contrário, para mim é uma satisfação estar a serviço de vocês, amigos, aqui no programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, sempre aqui na Rádio Esotérica FM. E também um grande abraço nós enviamos não só aqueles que estão nos acompanhando ao vivo, mas você que está ouvindo as nossas gravações, quer seja pela internet, quer seja no CD-ROM, com essas gravações. Um grande abraço para todos e vamos encerrar esse programa uma vez mais, agora com o mantra do ser interno. Vamos fazer brilhar sobre as nossas auras aquela estrela de 5 pontas, a grande estrela da iniciação que vem do iniciador único, daqueles grandes seres, os grandes mestres da fraternidade branca. Vamos apaziguar a nossa natureza, procurando uma vez mais relaxar o nosso corpo, apaziguar a nossa respiração, fechando os nossos olhos. Vamos sentir o intenso brilho e o pulsar daquela vida no centro dos nossos corações, dessa luz branca que irradia por todo o nosso corpo. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. paz a todos os seres. E termina aqui, meus amigos e amigas ouvintes, mais um programa da série Lux Esotérica. Desejamos a todos uma ótima noite, um bom descanso e um maravilhoso fim de semana, pois hoje é sexta-feira. Estaremos aqui novamente na segunda-feira, às 21 horas, aqui continuando a nossa série de estudos sobre o Caibalion. Então a todos um grande abraço, um feliz e maravilhoso fim de semana. Estaremos aqui de volta na próxima oportunidade com o programa Lux Esotérica. Muita paz e luz para todos vocês, amigos. Até a próxima oportunidade.